amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que amargam. Uma homenagem pra nossa amiga Nega Loura. Um beijo, Nega Loura. Sucesso! Amiga, te pergunto como tem passado. É que me falaram que estava sofrendo, chorando pelos cantos, escondendo o rosto. Ai, como uma louca, louca, louca. Comentam que você não dorme mais direito, que tudo é por causa daquele sujeito. Não chore mais, amiga, eu estou do seu lado. Não chore mais, amiga, pois você é linda. São amores, bem, bem. Amores que matam. Amigos da música, um cheiro, Nega Loura, pra você. Fazem história aqui no estado do Pará.